careta, a mulherada foi solteira e os meus amigos loucos pra beber. Da faculdade eu fui pra festa, toma todas com a galera e fiz amor até